FM reportará estabilizado localizador 352. Calmo, calmo mesmo. A intensidade é abaixo de 1, não. Tá, tá, tá precisando do ponto a 10, o gol no meio 0 mesmo. Bem, chama o centro Recife 1264 e alterna 1288. Receptor localizador 3520. 3520, completa final, assume torre, 18,6, bom ponto. 18,6, sim. Tango Tango, está autorizado a final ILS sem glide, desça para 2014 em forma estabilizada. Tango Tango para 2014. Bravo, Neil, be ready for a set in 15 minutes. Portugal 158. Stand by for it to clear us, Portugal 158. Standing by. Torre Salvador, boa noite, tá 3520, passa a Índia Serra baixada, checada, visual. 3520, sente, continua a aproximação, guarde pista livre, o vento é calmo, tá 3520. Tá guardando pista livre, 3520. Uno 606, solo aos 15, libere pista direita, táxi via Alfa Juliette até o portão de número 8, Uno 606. Alfa Juliette, até o 08, permanece Affirmativo. Tem pouso autorizado, pista no zero, vento é variável com 2 nós de intensidade, então 3520. Autorizado, pouso no zero, 3520. Torre da 3178, informação Bravo. 3178, ciente Maceió, nível de voo 330, prepare para Caracaju, aguarde cópia. O Caracaju está 3178. Solo aos 18, libere pista direita e táxi via Alfa, Alfa Índia para o portão 01 na minha escuta até lá, dando 3520. A gente vai livrar a direita, Alfa Índia para o ONU, 3520. Torre 3178, voltando. 3178, mantém escuta, instantinho. Prossiga. Por gentileza, coordenar o 3110 para o 3178. Será coordenado, aguarde cópia. Obrigado. No 78, cópia. É, escuta, Brasília. Autorizado Maceió, pelo ISC 58, até Aragua, pós direto, nível 310. Decola da pista no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. frequência do controle 11935. Seu transponder 5123, TAM 3178. Autorizado 310, via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, saída 11935, controle 5123 é o transponder, TAM 3178. Correto, pronto para puxa acionamento. Reporta para puxa acionamento nessa 3178. Localizador Alfa, Tango, Tango. Tango, Tango, complete a aproximação, chame Torre Salvador, 118, decimal 62. Boa noite, senhor. Boa noite. Torre, boa noite, papapapá, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, boa noite. Ó, 9 milhas, tá full e aliás com a sua escuta. Retenção completa na 10, confirme. Negativo e sempre modifica para 17. Gente, então reporte. O vento é variável com 2 nós, Alfa Tango Tango. Alfa Tango. Passou, sombra, baixado, checado, Tango, Tango. Gente, plano modificado 25, acusa na final da pista 17, Alfa, Tango, Tango. Tango, Gotago. Fox 1-1, 5-8, Radio Copa de Clear. Copa, Portugal 158. Clear to Lisboa, Flyover 370. Fairway Upper Zulu 10, Adjona Tau after Upper November 873. And chewing tall. After Wi-Fi plane load. After takeoff runway 10, turn left, Puka departure, Zipar transition. Surface solo departure 119 at the small P5. And the squawk code 5131. Portugal 158. Salvador, é Portugal 158. Que o nosso plano de voo não está de acordo com a clearance que nos deu agora. Qual é a rota então que o senhor preencheu? Nós temos aqui a nossa saída para já é Aron Javits e depois temos o Upper Whisky 50 até Mossoró e após Mossoró vamos no Upper November 866 até Texão. Ok, vou verificar 100%, aguarde só um instantinho. Beleza, obrigado. Para final baixado e checado. Tango, Tango. E pouso livre na 17, o vento é variável com 2 nós. O alfa tem tempo. Tango, Tango. Salvador, boa noite, gol no 805. 05, boa noite, sem identificação, deixa para 2000 pés, chegada a mar e ajuste o altímetro 0,94. 2000 pés na chegada a mar, ok? Alfa Tango Tango, seu solo foi aos 29, tem táxi livre e companhia, boa noite. Obrigado, bom descanso. Portugal 158 na escuta. Escuta. Ok, verifiquei junto à sala S no momento o seu plano de voo apresentado e foi exatamente esse, a rota Perzulu 10 até Natal, depois seguindo até Novembro 873, Sintal e daí por diante. Esse foi o plano apresentado, verifiquei agora junto à sala S. Tá bom, é que a gente vai confirmar aqui com a operação, tá? Obrigado. Ok, na escuta. Salvador, boa noite. Azul 4062, informação alta. Azul 4062, sua identificação. Solicitado chegada a Maris para o nível 050. 7 ao 50 na Maris, 4062. Boa noite, 96, está autorizado. Direto X2 sem glide, o ajuste 1014, informe o localizador. Chamada localizador, ciência do glide, boa noite, 96. A intenção do Azul 4062 após ETAP e executar o GPS, autorizado. Te aguarde o procedimento, aeronave para a pista 10, Azul 4062. Obrigado. No 896, boa noite, avistado, informe checado, vento variável com 2 nós no 896. Informe checado, é um 896, tem um campo à vista. Sem pouso livre, pista no 0 no 896. Gente, bom, boa noite, 896. 3170, boa noite, Fumaçanha Bravo. Boa noite, 3170, assino identificação, autorizado de Cadamar, desce para o nível 060. 7060, identificou, e intenção é o RNAV, da 01, da 10. Deixa eu guardar o sinal, RNAV para a pista 10, da 3170. Pede. 5, autorizado, localizador aproximação para pista 10, informe estabilizado. Ajuste permanece 1014. Vai informar estabilizado, 805. 1462, após ETAP, vão na cruz, reduziu 366 para final do RNAV. Esse é para 2500 pés, ajuste 1014. Ok, após ETAP, 366, 2500 com 1014, 4062. Solo aos 38, libere pista direita e táxi via Alfa e Juliette até o portão 7, já me escuta no 896. Ok, vai liberar a direita na sua escuta, Alfa e Juliette pro 07, 896. Correto. No localizador visual 4.